dentro de mim. O vosso amor me faz assim, tão feliz, orgulhosa por vos ter. Pai, mãe, vocês são o meu aconchego. Pai, mãe, sem vocês longe eu não chego. Eu prometo ser a filha que sempre sonhar, dar seguimento à educação que sempre me deram. Na minha criança, na mesa, no comportamento. Pai, mãe, vocês são o meu aconchego. Pai, mãe, sem vocês longe eu não chego. Eu prometo ser a filha que sempre sonhar, dar seguimento à educação que sempre me deram. Na minha criança, agradeço na mbonga, mbilu yanga ya nyosha.